A Sura da Noite. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pela noite, quando tudo encobre. Pelo dia, quando se mostra em plenitude. E por quem criou o varão e a varoa. Por certo, vossos esforços são vários. Então, quanto a quem dá e teme Alá, e confirma a mais bela verdade, a esse, facilitar-lhe-emos o acesso ao caminho fácil. E quanto a quem é avaro e prescinde da ajuda de Alá e desmente a mais bela verdade, a esse facilitar-lhe-emos o acesso ao caminho difícil. E de nada lhe valerão suas riquezas quando se abismar. Por certo, entende-nos a orientação. E por certo, são nossas a derradeira vida e a primeira. Então, admoesto-vos de um fogo que flameja, nele não se queimará senão o mais infeliz, e que haja desmentido ao mensageiro e voltado às costas. E far-se-á evitá-lo ao mais piedoso, que concede sua riqueza para dignificar-se. E a ninguém faz uma graça que deva ser quitada, senão para buscar a face de seu Senhor, o Altíssimo. E em verdade, agradar-se-á de sua recompensa.